Tecno Machine aí, é? Banda Os Fabulosos, uma explosão de sucesso. David Sample, DJ Emerson, é show. O seu amor me conquistou, o seu olhar me fez sonhar, o seu cinco estrelas de Breves, Ilha do Marajó. Acreditei numa história de amor, você nem me avisou que era só uma grande ilusão. Me vejo nos seus beijos e você hoje diz que não quer saber se sofre o meu pobre coração. Se me perguntar já nem me lembro mais, se alguma vez tive um outro rapaz chorar por causa de um amor. Me dei a você e esqueci de mim, e agora o que me resta é o fim. Só quero um remédio que me cure dessa dor. Equipe 5 estrelas. Acima! Acima! Você chegou, me deixou louca por ti, me fez sonhar. Hoje eu quero ter você pra mim. Vou viajar, as asas de novo, rubi, rubi, rubi. Chega batendo forte, vai enlouquecendo. Ele voltou, esse é novo, rubi, rubi. Hoje com você eu vou viajar, vem batendo forte em mim. Vou fazer a pedra com você, amor. Você é meu rubi, meu rubi. Você é meu rubi, meu rubi. Você é meu rubi. Ela está de volta mais uma vez. Banda, os brothers. DJ Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Você chegou, me deixou louca por ti, me fez sonhar. Hoje eu quero ter você pra mim. Vou viajar, as asas de novo, rubi. Eu vou rubi, eu vou rubi. Chega batendo forte, só vai enlouquecendo. Ele voltou, esse é novo, rubi. تعالى جعل عذابا خمس ليس لهن كفارة خمس ليس لهن كفارة Bye.

é a onda do bom momento. SPM Productions, uma marca inteligente e criativa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Equipe 5 estrelas, sempre nas melhores festas. Quando você pensar que seus problemas não conseguirão ultrapassar, reflita bem, olha ao redor, que você consegue enxergar. Tubarão, no comando da equipe 5 estrelas. 5 estrelas. Não faz mal. A gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que foi só um grande engano. Falou pra sua mãe que a gente só tava brincando, que nada acabou. Mr. John, a equipe 5 estrelas. Não faz mal. A gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que foi só um grande engano. Falou pra sua mãe que a gente só tava brincando, que nada acabou. Equipe 5 estrelas, estrelas, sempre nas melhores festas. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, o que som é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. Luque som é Luque som e faz você mexer. Mais uma vez, Banda, os Brothers, DJ

gostosa, descendo gostosa, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Família 5 Estrelas de Breves, Ilha do Marajó. Agora o DJ Paulinho, mano, tá aqui das produções, puto velho, arrebentando com o bar. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Foda gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Foda gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Aê! Descendo gostosa, descendo gostosa, descendo gostosa, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. E é cumpá, agora o DJ Paulinho, mano, tá aqui das produções, puto velho, arrebentando, cumpá. Bora pra cima, Rubizão, bora pra cima, Rubizão, bora pra cima, Rubizão, essa aqui é da época. Gangue do Eletro! Equipe 5 Estrelas, estrelas, sempre nas melhores festas. Mr. John, Mike Tundi, Tubarão, comando da equipe 5 Estrelas. Homem espetacular! Eu quero saber se o Bruninho já está na área. Eu quero saber se o Apolo já chegou. E aí, mano, o Fabio já está no circuito. Rubi, é Rubi, é poderoso, meu amor. Tá todo mundo fazendo a festa. Na França, na Alemanha ou até no Texas. No 12, no 14, no 220. O Rubizão é muito firme. Gatinha gostosinha, sapequinha e cheirosinha. A nave já chegou, agora vai pra cima. Jean Paul, DJ Doninho, DJ Fábio. Dá-lhe uma beliscada, dá-lhe uma beliscada nela. Beliscada nela, que ela tá coisada. Dá-lhe uma beliscada nela, que ela tá coisada. Dá-lhe uma beliscada nela. Gangue do Eletro! Agora sim, só no CAC, vai! Caqueado Pai Dégua! Equipe 5 Estrelas! Vai nesse clima. Um, dois, três, vai! Mr. John. A equipe 5 estrelas. DJ Betinho Isabelense. E aí, Douro Mix, manda fé, meu garoto. Vem novinha, vem novinha, vem dançando nesse clima. Vem novinha, vem novinha, vem dançando nesse clima. Prepara, vem, a bebidinha, todo mundo vem, vai ter clima. Mike Tundo, Tubarão, no comando da equipe 5 estrelas. 5 estrelas. Rubi, a nave do som. A nave está de volta. Rubi, a nave do som. Alô, galera do Pará. A nave está mais poderosa. Rubi, a nave do som. A nave está de volta. Rubi, a nave do som. Alô, galera do Pará. Cinco estrelas, estrelas, sempre nas melhores festas. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher do Pará. Rubi, a nave do som, a nave está de volta. Rubi, a nave do som, alô galera do Pará, a nave está mais poderosa. Rubi, a nave do som, a nave está de volta. Alô, galera do Pará, a nave tá mais poderosa. Mais poderosa. Rubi, Rubi.

5 estrelas. E DJ Maurício, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.